Thank you. Último site autorizado na área de colapso na 021-00-0629. Autorizado a linha e decolar da 10-3557. Obrigado, bom dia, 5557. Salvador, 3557, bom dia. 5557, contato da 360 da Elba de Bridge. Da Elba de 5557. 555-57, chame Recife, 1251, ao término 1-3325. 251-3325-5557, obrigado. Victor, bom dia, Alfa 3601, acompanha no nível 3601. Bom dia, no 3601, tenho 36 já aprovado. Achei seu guarda coordenação para 34. 360 para frente, então tenho informação ao céu. Já confere, pronto, cópia. Afirmo. Autoridade São Paulo, Congonhas, nível 360, decolada 1-0, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, letra após o abride, intercepta pelo Zulu no meio, Bravo até Zulu e após o prossegue com o Flamengo até do plano. Pete Nano Transponder 5006, controle Salvador Taferani 120, décima 80. Autoridade São Paulo, Congonhas, nível 360, decolada 1-0, primeira curva direita na saída da EL. Boa Leda, Brice, e eu presuro 16 até Bravo Hotel Zulu. Aciona 5006, controle 120, decimal 8, está 3601, ano 02. Correto, 3601, chama pronto, confirma 2, pushback e acionamento. Passará. Salvador está 3601, pushback acionamento, 02. Sou 3601 em coordenação de pistola, repassa táxi. Coordenação autorizada, repassa táxi, 3601. Delta 3601, pronto para o táxi, PLBD 183, autonomia de 4 horas e 10, Galeão. Solidário táxi, direita via Índia, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem, quem negar, 1-0, 1-0. Livre táxi via Índia, no reporta pronto, 3-0. Fortaleza 3601, pode parar dando 0, tá pronto. Olha, salva Deus. 3601 para 0, alinhada de colapso, estão 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 5 metros. A linha aí de colapso dando 0, tá 3601. Em 3601, decolado a 02, transfere controle em 120, decimal 80, bom voo e bom dia. 1208, bom dia. Controle Salvador, um bom dia, TAM 3601 no cruza 1400, nada a El. TAM 3601, contato radar sul para nível 360, direto da El, Leda Bridge. Direto da El, Leda Bridge, 3601. 3601, voe direto bridge, chame Recife no 251, alterne 1-3325. Presente bridge, chama Recife 251, alterne 2325, tá 3601, obrigado e um bom dia. Alterna 133-25, bom dia. 1-2-3-2-5, tá? 3-3-1-3-3-2-5, tá 3601.